Então, Thaís, você sabe o que é uma marinada? Ai, tem alguma coisa a ver com comida, não? É, que você pega alguma coisa, deixa no tempero durante um tempo e depois você põe pra assar, pra cozinhar, sei lá, né? Então isso é uma marinada, certo? Ah, beleza. Acho que eu já vi isso em algum livro de... De receita? Da Rita Lobo, like, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar de alguma coisa e eu vou segurar essa uma coisa durante 30 minutos. Ah. Então, no final, a gente vai ter uma marinada. Olha, então, só, olha só. Um programa marinada. É, um programa marinada. Mas nada a ver com cozinha, com comida. Tá, tudo bem. Mais um significado para essa palavra. É, não é? Já que eu sou a Mari, por que não? Exato. Turambante. Hoje tá muito especial. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinhas bem gostosas. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, mistura tudo e tá pronto. Marinadas. Mas fala, quem é você, Thaís? O que você tá fazendo aqui? Ai. Você vai dar vida? Ai, meu Deus. Crise existencial. Ai, oh, meu Deus. Ai, faz isso comigo, não. Bom, eu sou a Thaís, eu sou lá do Portal Deviante, eu sou membro do SciCast, sou uma derivada True, Cris e eu somos derivadas, já fazendo, óbvio, propaganda da entidade que é Cris e Thaís. Uhum, que é uma coisa só. É uma coisa só, pode confundir, não tem problema, a gente não liga. E eu falo, eu sou do time de saúde do SciCast. Sou bióloga. Mari, quase bióloga também? É, eu larguei no final. Tem um coraçãozinho ali que ainda bate pela biologia. Ó, oh, tá vendo? Eu fico orgulhosa ainda quando você fala assim. Mas eu sou bióloga, sou pesquisadora, sou pobre, então acho que é isso. É, se pesquisa é desvalorizado no Brasil, a gente sabe, né, que a realidade é complicada. Exato, mas sou feliz. Ah, que bom. Então, você ouviu primeiro Marinada, certo? Sim, adorei. E você gostou da proposta, e eu já tinha chamado antes mesmo de sair, eu já tinha chamado pra participar. E aí eu pedi pra você escolher algum assunto, e sim, você falou pra gente falar sobre dates. Date ruim. Date ruim, que é um ótimo assunto, porque gera muito views, muitas pessoas gostam de ouvir a tristeza do amiguinho. Assim, basicamente, ouvinte, a gente vai falar mal de homem. Tá? É. Por que não? Por que não? Exatamente. Eu acho que é essa, basicamente. Óbvio que a gente não é uma coisa generalizando e tal. Não, exatamente. Mas a gente escolheu histórias onde a gente vai falar mal de homem, sim. É, porque tá? eu abro espaço pra quem quiser falar mal de date ruim de mulher aqui. Exatamente, também. Pode vir, mas enfim, tem problema. São duas meninas heterossexuais que vão falar mal dos seus dates ruins que são com homens. Então, exato, exato. Só um disclaimer, né? Vamos lá. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente. Essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o Dia dos Namorados é o mais movimentado do ano. E quais são as histórias de date ruim, Thaís? Ai, são muitas, né, Mari? Ai. A gente é velha, né? Então vai acumulando histórias de date ruim. Nossa, eu acho que é tão triste. Não só dates, eu acho que também até às vezes o início de relacionamento também é ruim, né? Pois é. Ela leva um tempo pra se adaptar, né, sempre. É, eu hoje saí com um cara que... Aí depois eu descobri que enquanto a gente tava saindo... Ele saía da minha casa, ou do encontro que a gente tinha, tipo, pizzaria, sei lá, e ia encontrar uma menina que era basicamente minha vizinha. What? É. E aí, depois de um tempo, depois que eu terminei com ele, eu descobri que além dele pegar a menina, ele pegou a mãe da menina. Nossa senhora. Não ao mesmo tempo, claro. Ainda tem. Não sei. Espero, né? Mas assim, enquanto, tipo assim, ele pegou a menina num mês, continuou amigo dela, falou assim, ah, não rola nada, somos amigos com benefícios, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele foi depois visitar a mãe dela, que tinha conhecido na casa da menina, e pegou ela também. Pois é. Ah, Foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente. Essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o Dia dos Namorados é o mais movimentado do ano. Thaís, você, seu textinho, eu sei de uma história muito boa do seu dente. É, você sabe de uma, né? Então, tem uma muito, muito tensa. São duas que eu vou contar que são, assim, o top, topster dos dates ruins, assim, minhas, que eu acho que são as que valem a pena contar aqui. É, a primeira, acho que uma galera do SciCast já ouviu também, você ouviu nessa mesma situação que eu contei, que é, eu tava no meio do doutorado, meio carente, triste, sem ninguém, e aí eu tava fazendo uma disciplina que não era exatamente onde eu fazia o meu doutorado, então eu tinha que pegar eu pegava o metrô para ir até o HC fazer uma disciplina, para aqui de São Paulo, no Hospital das Clínicas, né? E aí, um belo dia, eu cheguei nessa disciplina e tinha um menino bem bonitinho até. Gracinha, fofinho. E, tipo, ultra nerd. Já chegou, tipo, um caderninho do Lego como chama? Pendrive de Star Wars, essas coisas assim, né? Que a coração gente... até bate mais forte. Pois, né? Pois é. Ele chegou assim, eu fiquei quieta, eu tinha minhas coisas e tal, mas eu fiquei quieta, não queria fazer nenhum alarde de que eu era nerd também, sou nerd também. Mas aí o que aconteceu? Eu fui numa hora que eu fui pegar, tipo, os arquivos que foram disponibilizados durante a disciplina e tal. Eu fui com o meu pendrive era um Ewok, que são aqueles bichinhos do Retorno de Jedi, aqueles pequenininhos. É, as cotas dos anões. A cota do Caravana da Coragem, do George Lucas. Isso. E era o pendrive que eu tinha, não queria fazer nenhum alarde, assim, mas enfim, a hora que o menino viu aquilo, oh my god, né, viu uma menina nerd e tal, e me chamou pra sair na hora. Pá! Aí eu falei, gente, estou carente, o menino me chamou pra sair assim porque viu que eu sou nerd, o menino é nerd. Falei, ok, match made in heaven. Ótimo. Fomos almoçar na próxima, antes da próxima aula da disciplina, que era 2 dias depois. Só um parênteses. Durante as aulas da disciplina, eu vi que o menino usava um aparelho móvel. Mas enfim... Nenhum problema com isso, a pessoa tá trabalhando, né? Usando um aparelho móvel, não tem problema nenhum. Mas só que sinal aquilo... Que cuida de si mesmo, exatamente. Um sinal positivo. Que se cuida, pode tomar banho, tá tudo ok, né? Exato. Pode tomar banho. Pode, né? Não sabia ainda. Aí, a gente foi almoçar antes da disciplina que começava às 2 da tarde. Aí, beleza, fomos almoçar e ele me chamou pra ir até uma lojinha geek, que hoje em dia ela é super grande, da Livraria Cultura e tal, que é a loja que chama Geek. Nessa época ela era uma lojinha minúscula no Conjunto Nacional. Enfim, fomos lá e fomos almoçar. Na hora de almoçar eu falei, esse menino vai tirar esse aparelho móvel, né? Porque enfim, não, vamos comer, né? Ele tirou o aparelho móvel e aí saiu um dente junto com o aparelho móvel. Só que sabe o que, ouvinte? Você tá ouvindo, você vai falar assim, ah, ok, é um dente lá de trás, que você nem vê, que você só vê, tipo, se a pessoa dá, tipo, gargalhadas. Não. É, sabe o dente da Mônica? Sabe os dois dentes da Mônica? Os dois dentes da frente? O atacante era, tipo, ali. O terceiro da direita. Nossa. E saiu esse dente, e aí eu fiquei assim, ok, algo falta nesta pessoa. Esse dente estava aí 5 minutos atrás. Por que ele não está aí agora? Sabe? Fiquei assim num denial, meio... Demorou um tempinho pra eu entender. Mas ele colocou em cima da mesa, assim, na moral? Ou ele colocou, tipo, um papelzinho, assim, embrulhando? Eu não vi o que foi feito. Porque, enfim, eu estava mexendo na minha comida. E aí ele simplesmente passou a mão na boca, assim... E tirou a mão, aí eu falei assim, ah, ok, ele vai tirar o aparelho, mas pra não me mostrar assim, né, pôs a mão na frente. Só que daí ele começou a continuar, tipo, ele continuou falando, como se nada tivesse acontecido. Só que daí tinha um buraco na boca da pessoa. Gente, será que ele não fez isso de propósito, assim, sério? Cara, porque Tipo, será que ele pensou assim? Não, eu vou tirar aqui, ela não vai perceber, vai ser tudo bem, vai estar tudo certo. É, então, eu acho que ele quis fazer isso logo de cara, pra, tipo, já mostrar, eu não tenho um dente, e se ela quiser realmente sair comigo, ela sai comigo sabendo que eu não tenho um dente. Ela não descobre isso lá no final, sabe? Mas era mais fácil ele ter falado, né? Olha, meu, só que assim, não houve nenhuma explicação do tipo, ok, eu estive num acidente 2 anos atrás, estou esperando a dentista dar o aval pra colocar o dente e tudo. Não, não rolou nada disso, rolou simplesmente nada. Tirei o dente. Tirei o dente, sou banguela e beleza, continuemos o date. Você vai ter que beijar essa boca faltando um pedaço daqui a pouco, tipo, então, não, olha, né? Aqui. Não, né? Ainda bem, então, obviamente. Não aconteceu. E assim, só que pra piorar muito a situação, depois desse date, eu fui, sei lá, né? Como todos nós fazemos, fui dar uma stalkeada na pessoa, né? Uhum. A pessoa tinha namorada. Ele saiu com você tendo namorada? Sim, porque eu fui burra de não stalkear ele antes, né? Ah, e nossa. Porque já podia ter dado não na hora que ele me chamou sabendo, tipo, falando assim, olha, não vou poder almoçar amanhã e tal, não sei o que. Voltei com a minha namorada, né, sei lá, sei lá, não, eu podia ter dado não pra ele, sabe? Tipo, a hora que ele me chamou pra sair, podia ter jogado o nome dele no Google, visto o Facebook dele e tipo, ok, tem namorada. É. E não vou sair com ele. Mas enfim. Momento de carência totalmente justificável. Pois é. Mas ainda bem que parou ali na comida, né? Tipo assim, não, parou total, cara. Parou total, ok. Eu sou ainda, tipo, falo com ele de vez em quando, porque os grupos de pesquisa se conhecem e tal, não sei o quê. Mas, meu, nunca mais falei nada relacionado àquele dia, sabe? Hoje ele tem o dente ainda ou não tem o dente ainda? Cara, eu acho que ele não tem a porra do dente. Tá, então ele nasceu, teoricamente, ele nasceu sem dente. Mas eu acho que pode ser que tenha algum problema pra ele colocar. Ele não pode fazer implante. Dentistas que estão nos ouvindo, Fada do Dente, Marlene Linda, pode até explicar isso pra gente. Mas, assim, o que rolou foi uma falta de consideração ali com a pessoa, totalmente, né? Às vezes ele se diverte. Eu não sei, eu acho que ele, se fosse eu, então, às vezes ele tacou o foda-se muito grande na vida e queria ver as reações das pessoas, sabe? Tipo assim, se eu me divirto vendo como que as pessoas reagem. Ele deve ter a lista de dates dele que reagiram bem ou reagiram mal. É, tipo isso, tipo assim, ó. Olha, deixa eu te contar, gente, vocês já saíram com uma que na hora que, que eu tirei, ela já... Que isso? É, pra mim, ele entrou na lista do date ruim, pode ser que eu tenha entrado na lista de date engraçado pra ele. É, não. Cada um com sua lista. Exatamente. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente, essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o dia dos namorados é o mais movimentado do ano. Eu tive muitos dates que eu acho que eu, antes de sair, eu já previ que ia ser uma bosta, sabe? É, e a aí... gente tem esse sentido. É, e aí eu, tipo... puxei o freio, sabe? Tipo assim, não vai dar certo, sabe? Tem um cara que... acho que eu já comentei isso no Mileniados, que ele me chamou pra sair, tipo, 2 horas da tarde, depois de jogar sinuca, sabe? Tipo, numa quarta-feira, tipo... Oi, quarta, 2 da tarde? É, tipo... Você estava na faculdade? Não. Não, eu tava trabalhando. Ah, então... Não, né, amiga? É, aí ele mandou mensagem assim, vamos, tô afim de jogar sinuca, vamos? Eu falei assim, vamos, tem um lugar... que abre às 8 horas lá no centro e tal, vamos. Aí ele assim, não, eu quero ir agora. Oi? Aí eu, são 2 horas da tarde. Aí ele, não, então, mas é porque eu não tô trabalhando, que eu acabei de chegar da Inglaterra, fiquei 3 anos lá como DJ, aí eu já assim... Oh. Oh. Valeu, não vai rolar, block, né, não. Você já prevê que... Você já prevê que vai ser um negócio meio ruim. Você para ali, né? Você puxa o freio antes. Pois é, a pessoa não tem noção, né? Do que ela fala pra outra e tipo, ok, isso não vai ser aceito por uma mulher na hora de sair comigo, né? Não, é porque também aqui em Uberlândia também é complicado. A minha sorte é que eu estou indo tentar novos ares em São Paulo, em Santos, etc. Venha. Mas porque aqui a realidade aqui que é a universidade, né? Cidade universitária. Então, o que tem de cara é, normalmente, se ele não conseguir com você, ele liga pra outra que consegue... Cidade universitária é meio tenso com isso, né? É farra 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana. Pois é. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente. Essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o dia dos namorados é o mais movimentado do ano. Mas, ó, tem mais uma que eu queria contar que é meio bem trágica. E que eu chamo essa história de a história Friends. É nível Friends, né? De Chandler se dando mal com as pessoas, sabe? Vamos fazer um episódio aí. Ai, ai. Esse cara é um belo filho da puta. Mas, enfim, ele foi filho da puta por um tempo na minha vida. E uma das filhas da putagem que ele fez foi essa. E ele não era daqui de São Paulo. A gente começou a ficar, a namorar. Não teve um pedido oficial, assim. Mas, enfim, a gente sabia que um tava com o outro, né? Enfim, eu sabia. Eu imaginava. Eu, trouxa, imaginava. Ah, e sim. Aí, o que ele fez foi... Ele não era daqui de São Paulo, ele é de Minas. Ele veio pra São Paulo um dia e me avisou, assim, um dia antes que tava vindo pra cá. E daí eu falei, ah, quer ficar aqui em casa? Pode ficar. Ele, não, já arrumei um hostel e tal, porque eu preciso trabalhar em São Paulo e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Eu achei um pouco estranho não querer ficar na minha casa, mas enfim... Aí ele chegou, foi pro hostel e tal, e ele trabalhava junto com o meu grupo de pesquisa também. Então a gente almoçou junto e tal, daí ele voltou pro hostel, daí eu falei pra ele, ah, vamos sair hoje à noite, vamos fazer alguma coisa. Ele, ah, claro, vamos fazer alguma coisa, sem problema. Você passa aqui pra me pegar e tal? Eu falei assim, ah, beleza, vamos jantar em algum restaurante, eu passo pra te pegar e a gente vai. Beleza. Quando eu passo pra pegá-lo, ele sai do hostel com uma menina. Com uma fucking menina. Ah, de mão dadinha, assim? Não de mão dada, mas assim. Visivelmente estavam juntos. Exatamente. Com uma fucking menina. Nossa. E aí, ele entrou no meu carro com uma fucking menina. Desculpa, mulheres, não é isso que eu tô querendo dizer, mas... Não, enfim. Tipo... Você tava puta, não? Eu estava puta com ele. A menina poderia ser a Madre Teresa. Exatamente. A menina não tinha nada a ver com isso. Inclusive, era gringa. Não. Era do hostel. Mas ele pegou ela no hostel. Então, depois de muito tempo, de muito chifre tomado, eu descobri que ele pegava geral. Você continuou com ele? Não. Depois eu fui vendo várias coisas pra trás. Ele foi fazendo. E essa menina, ele ficava há tempos com ela. E ele conheceu ela numa viagem. A menina veio para o Brasil ficar com ele. Por isso que ele ficou no hostel. Sabe? Coisas malucas, assim. Só sei que a menina foi jantar com a gente. E aí eu falei, na hora, eu falei assim, cara, a menina não tá entendendo nada. Tadinha. Eu tô puta da cara. A menina não tem nada a ver com isso. Ele que é um babaca. Mas enfim, a gente saiu pra jantar. E eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha da época e falei assim, me salva agora. E aí... Inventa qualquer coisa. Inventa qualquer coisa pra eu sair daqui. Aí, o filho da puta ainda sentou ao meu lado na mesa do jantar. Porque eu fui burro o suficiente pra sair pra jantar com os dois. Porque eu não sabia o que fazer, sabe? Nesse momento, você dá aquele branco básico. Exato, eu não sabia o que fazer. Aí ele ainda sentou ao meu lado. E aí a menina foi falando, a menina era da Austrália e tal. E aí ela foi falando várias coisas do Brasil. Eu falei, quer saber, eu vou focar nisso. Vou, tipo, tratar como se fosse um gringo que chegou no Brasil. Vou dar minhas recomendações. E, tipo, ok, eu sou amiga dele, depois eu me viro com ele. Conversando com ela, né? Tipo, eu só conversava com ela. Sim, mas era tipo um momento friends, né? De tipo, ele tentando falar comigo, eu completamente ignorando ele, só falando com ela. Nossa senhora. E embaixo da mesa, mandando mensagem pra uma amiga minha, falando, me salva, me tira daqui. De uma hora pra outra, ela aparece no restaurante onde eu estava, falou, vamos embora? Aí... Não falou nada. Ela não falou nada, ela olhou pra mim e falou, vamos embora. Eu falei, vamos. Aí a menina não entendeu, né? Uhum. Coitada. Aí eu falei assim, pera um pouquinho que eu vou lá conversar com a minha amiga e tal. E aí fui lá, paguei minha parte da conta e tal. E daí, enfim, voltei e coloquei a nota na mesa. Aí ela falou, não é, mas você vai embora? O que que tá acontecendo? Então eu falei assim, pede pra ele te explicar. Amiguinha, pede pra ele te explicar o que que tá acontecendo. E fui embora. Óbvio, chorei a noite inteira. Mas enfim, obviamente, foi o momento Friends. Mas ele foi atrás ou não? Tipo, ele assim, mandou mensagem depois? Ele mandou mensagem depois, mas enfim, ignorei ele e não falo mais com ele até hoje. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente, essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o dia dos namorados é o mais movimentado do ano. Teve um cara que eu conheci e tal. Ele é de São Paulo, por sinal. E aí ele tinha acabado de sair de um relacionamento longo, sabe? E ele falava assim pra mim, não, porque eu quero ficar com você, porque não sei o quê, papapá. E aí, isso é tão complicado que você fica, tipo, morrendo de cagaço, né? E eu tô assim, cara, você acabou de sair de um relacionamento muito grande, você tem que se entender como uma pessoa solteira, porque, tipo, você foi pulando de relacionamentos sua vida inteira. E eu namorei muito tempo também, então, tipo, teve um momento que eu fiquei sozinha, porque eu queria entender quem eu era, quem era a Marina, né? Tipo, quem eu sou sozinha. E aí eu falei isso pra ele. Aí ele, ah, não, então você tá mandando ir pro Tinder e tal. Eu falei assim, nossa, até acho que você tem que ir pro Tinder, tipo, você vê o que que tá acontecendo, você vê que você realmente quer ficar comigo e tal. Ele, não, mas eu quero ficar com você e tal, e papapá, e papapá. Aí um dia eu fui visitar ele em São Paulo. E aí a gente ia ficar não era um hostel, não, era um Ibis. E aí, então, antes de dar check-in, a gente ficou andando na cidade e tal. Aí ele assim, e ele tava desempregado. Aí ele tá assim, olha, esqueci de te falar. Sabe uma fulana que eu já te falei que vive e mexe dando em cima de mim? Aí eu sei. Aí ela, então, ela falou que vai tentar arrumar um emprego pra mim. E aí, aí ela já falou que depois ela quer sair comigo, né? Aí eu vou ter que sair ela tá com cobrando. Ela, né? Aí eu vou ter que sair com ela, né? Ah. Mas assim, nada demais, é porque ela vai me arrumar um emprego, né? E aí eu... Ai, homens, passando vergonha desde... Ai, e aí eu olhei assim... Aprenderam a falar. Assim... Ai, eu respirei, eu virei e falei, ok, é sério isso? Ele falou assim, não, mas é porque assim, não é nada demais, é só porque, como se ela arrumar um emprego pra mim, eu tenho que sair com ela. Eu tenho que pagar. Ah, eu tenho que pagar, é tipo, sei lá, é conseguir um emprego porque dormiu com o chefe, é basicamente isso. Ai, que pariu, homens. E aí foi isso. Aconteceu várias coisas mais com esse date, mas não vale a pena ser mencionado também, não. Pois é, a gente já tá ficando meio deprimida de contar nossas histórias não, de date não ruim. É. Que ruim. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente, essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o dia dos namorados é o mais movimentado do ano. Thaís, você já marcou date, assim, sei lá, às escuras e viu a pessoa de longe e correu? Fingiu que não conhecia? Não. Não, nunca fiz isso. Nunca. Tipo, igual época de antigamente, né? O Mirk, sei lá. Ah, sim. Chat não. Do... Não, aí eu era muito cagona nessa época, não fazia essas coisas, não. Nossa, eu também era muito cagona. Eu custava pedir foto das pessoas, eu sempre achava assim, ah, eu vou pedir foto, a pessoa vai me mandar, sei lá, um nudes, eu vou ficar horrorizada. Pois é. Não, mas eu era muito assustada, sabe? Aquelas coisas que os pais falavam quando a internet apareceu, que você não pode dar seu telefone, você não pode dar seu endereço, você não pode marcar de encontrar com ninguém. Eu meio que seguia isso, sabe? uma neura, né? Tipo, medo. Mas enfim, hoje o meu namorado atual de 2 anos e meio conheci no Tinder. Ai. Então, você, tá, você é uma história de sucesso de Tinder. Eu negação. Não sei por quanto tempo, mas enfim. Pode ser que a gente termine um dia e daí não vai falar que é uma história de sucesso. Sim, foi uma história de sucesso do Tinder. Mas... é real. Meu irmão casou entre aspas. Ele morou junto com uma menina do Badu. E aí, depois, as outras duas namoradas depois, foi tudo do Tinder. Atual dele é de Tinder também. Hoje em dia, isso é muito mais sossegado, né? Você tem menos medo. Ok, sim, não. Enfim. Mas, assim, eu acho que, pelo menos aqui em Berlândia, aqui na região, a realidade pra homens é diferente pra mulheres de Tinder, sim, sabe? Uma amiga minha já sofreu um... Sofreu não, né? Ela saiu com um cara de Tinder. E aí, depois, ela ficou sabendo que o cara saía com uma outra amiga nossa, que é, por sinal, transexual. Então, e aí, tipo, teve outro cara que mandou mensagem pra ela assim, ó, estou um dia apenas em Uberlândia, no Hotel X, vem aqui no quarto tal, que eu tô te esperando. Nossa, mano. É. Nesse vibe. Mas eu já fiquei... Tipo roleta russa, né? Você não... É. Mas eu acho que com o tempo, o Tinder foi ficando uma coisa um pouco mais... entre aspas, segura, né? Uhum. Você tem Você tem mais jeitos de saber se a pessoa é maluca ou não. Você vai se acostumando com o papo da pessoa. Enfim. Faz tempo também que eu não fico no Tinder, então não sei como é que tá a realidade de hoje. É, 2 anos e meio namorando é um tempo fora do mercado. Total. Eu tô há quase 4 anos solteira, mas eu não quero Tinder, não. Já me assustei muito. Não, fique longe, happening, então. Então fique longe. Mas eu prefiro, porque... Não sei, é porque aqui também a cidade, apesar de Berlândia ser grande, é uma mentalidade de cidade pequena, então é difícil. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente, essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? É, o Dia dos Namorados é o mais movimentado do ano. A minha história máxima de date ruim é a do Friagem, né? Que eu contei no Mileniados de Desnamorados. Que é teve bom. Tanto... quando ele desmarcou, né? Porque... pegar Friagem. Ele não queria pegar Friagem. E depois, quando eu saí com ele, eu espirrei. Ele disse, não vai passar gripe, não. Você fica longe. Nossa senhora. O cara é meio hipocondríaco, talvez. Não sei. Homens. Não tenho o que dizer. Não, vira história engraçada, né? Ele não imagina isso, mas ele virou história engraçada pra você. Nossa, não, e fala aí nisso, história engraçada. E não me adicionam num grupo e ele tá no grupo. Meu Deus do céu. Eu ri tanto quando você conta isso. E aí, nossa. Senhora, eu acho que eu não posso dar mais muitos detalhes além disso, porque senão ficou pior, mas... Não mesmo. Ai, ele tava lá e eu falei assim, gente, não acredito. E eu falei desse menino esses dias e ele surgiu. Vamos torcer pra ele não saber desse seu lado famoso na internet. E tá tudo bem, tá beleza. Então, ele me segue no Facebook, ele tem meu Facebook. Não sei se ele vê alguma coisa. Ah, mas a gente não faz mais nada no Facebook, né? Então tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Pois é. Ah, foi tão engraçado como tudo aconteceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não precisa explicar. Isso não é novidade pra gente, essa fogueira de namorados que foge do controle. É o nosso terceiro chamado hoje. Sério? O Dia dos Namorados é o mais movimentado do ano. Thaís, muito obrigada por estar aqui. Foram uns 30 minutos, mais ou menos, de eu cozinhando você aqui. Mas assim, reforça pra gente o seu onde você tá, onde as pessoas te acham, pra ouvir sua voz, que sua voz é linda, maravilhosa. Ah, obrigada. E seu Twitter também, não sei. Sim, sim. Meu Twitter, gente, é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar soletrar do jeito que eu soletro no banco, quando eu tenho que dar meu nome. @Thaís com H. né? Uhum. Thaís Boccia, B de bola, O-C-C-I-A. Thaís Boccia. Eu tô quinzenalmente no Derivadas, lendo comentários e e-mails e tudo que vocês quiserem falar com o SciCast. Eu tô em alguns SciCasts, que a gente não sabe nunca quando vai sair, mas tá ótimo, tá beleza. Pode ouvir. Biologia. É, tem alguns. Dos de biologia, a maior parte deles eu tô. E acho que é isso. Pode falar comigo no Twitter, pode falar comigo via Portal Deviante. Tô lá escrevendo meus textos uma vez a cada 2-3 meses também. E acho que é isso. Ah, eu escrevi um texto pro Portal Deviante. É, muito estagiário. Bom, muito bonito o seu texto, lindo. É que, segundo o Guaxa, tá assim, daqui a pouco você vai virar uma derivada também. Totalmente, que... totalmente. É, mas eu tenho que escrever o texto número 2 pra passar pra isso. Mas aí a gente faz seu teste pra virar derivada. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, um beijo, querida. Pra você. Um beijo. Adorei falar aqui do dentinho e do... do dente e do filho da puta. E do filho da puta, porque eu não tenho outro nome não tem. E assina o feed todo mundo, né? Assina o feed do Marinadas e do Mileniadas. A gente tá. O Marinadas é um spin-off do Mileniadas, é mais rápido, é rapidinho. Só pra ter um contato mais perto com vocês. E é isso, gente. Beijos. Muito obrigada. Comentem, falem o que vocês acharam. Procurem a Thaís. Sim. A gente tá sempre aqui. Sim, a gente tá sempre aqui no Twitter, tá? Pode falar com a gente. Pode. Tá. Um beijo.